Dr. Júlio, a gente está autorizando o 52. 3152, autorizado ingresso, porção 612, senhor. Autorizado ingresso na Juliette, 612, está 3152. TAM 3455, no portão 08, pronto para cópia, senhor. Pronto, prossiga, senhor. TAM 3455, Salvador para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, nível de voo 360, autorizado a Peruísque 58. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 95, transponder 5551, TAM 3455. 360, autorizado com fins, a Perisco 58, vai decolar da 10, curva à direita, Gole Gonza. 1935 é o controle, 1895 é a torre, 5551, transponder o TAM 3455. Protegimento correto, TAM 3455, no portão 08, chame pronto para o posicionamento. Valeu, senhor. Avianca 6310, pronto para a cópia? Pronto, Avianca 6310. Avianca 6310, Salvador para Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, nível de voo autorizado 310, negativo 350, superior Whisky 58. Decolagem da pista no zero, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 95. Aciona 5567, Oxené, correção, Avianca 6310. Ok, autorizado 310 para Recife, via Whisky 58, decolada 10, curva esquerda, saída Puca, transição Maracaju. Controle 1935, torre 1895, transponder 5567, Avianca 6310. 5547, o transponder, cotejamento correto. O Avianca 6310, chame no portão 1 para o posicionamento, senhor. Ok, correção 5547, chamará 6310. TAM 3662, pronto para cópia? Permitiu, prossigo. TAM 3662, Salvador para Sierra Bravo, November Tango, nível 390, autorizado, Upper Zulu 10. Decola da pista no 0, com curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 1 no 9, decimal 35. Torre 1 no 8, decimal 95. Transponder 5554, TAM 3662. 3662, autorizado Natal. 390, episódio 10. Saída Pucas e Barra, decola da 10. Curva esquerda, 1935, 1895, 5554, TAM 3662. Está pronto, pushback, acionamento no 02. Protegimento correto, TAM 3662. Tem autorizado, senhor. Pushback, acionamento no portão 2. Chame pronto para o táxi, TAM 3662. Autoridade chamada no próximo, 3662. controle Salvador, Guarani, Bono 604, Bono 2, escutado, parou no 50. Bono 604, identifique, desça ao 050, chegada a Mari, ajuste no 04. Identificou, desce 050, chegada a Mari, com 1014, Bono 604. Afirmativo. Salvador, boa noite, Sam 31858, autorização Fortaleza 370. 3858, 350 Fortaleza, é isso, senhor? 3735, se eu tiver, tá bom. Muito bem, senhor, irei coordenar com o Centro Recife, já volto com sua autorização. Nível 370 para Fortaleza, provável MOMO, transição frota, senhor. Aguarde de coordenação número 2 para a cópia, Sam 3858. Black Meia. Objeto 6727, pronto para a cópia, senhor? Para a cópia 6727. Objeto 6727, Salvador para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot. Nível 340 autorizado, superior ao ISC 58. Decolagem da pistão no zero, com curva à direita. Saída Gole, transição Gonza. Controle 1 no 9, decimal 35. Torre 1 no 8, decimal 95. Transponder 5553, objeto 6727. 6727 da Web, autorizado com o Finch 340, Upper Whisky 58, decola da 1-0, curva direita, gole, Gonza, 1935 ao controle, 1895 à torre, 5553 ao transponder. 5553, protegimento correto, objeto 6727. No portão 4, chame para o nosso proporcionamento. Chamará 6727. Para o táxi, o TAM 3662, POB de 89, 12h44, alterna na Fortaleza. Oito nove, 12h44, Fortaleza, copiado, senhor. Tem táxi aprovado via Índia e Alfa, Kenegal no 0 no 4, agora. Ponto de espera da pista no 0, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95. Tem um bom voo, TAM 9, corrisão, TAM 3662. Índia Alfa, 1014 agora, pista no 0, 1895, grato, boa noite, 3662. Salvador, na prova, senhor da batida, aí, boa noite. Copa 03, clear, both arrival, send and maintain flight level 040. Que é bom para arrival, dizendo a maintain level 040, Europa 083. Pronto para cópia? 3858, prossiga. 3858, Salvador para Sierra Bravo, Foxtrot Zulu, nível de voo autorizado 370, abre o Zulu 19. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 1 no 9, decimal 35. Torre 1 no 8, decimal 95. Transponder 5557, então 3858. Autorizou 370 para Fortaleza, Pelota, Pelo Zulu 19, decola pista 10, esquerda, Momo, Flux, 1935, controle, 1895, 5557, a transponder, tá? 1850. Protegimento correto, tá? 3858, no portão 03, chame quando pronto para o pushback, acionamento, senhor. Ação, valeu, obrigado. Reduce to 250 knots. Reducing 250 knots. Going to Diga. Controle Salvador, boa noite, está 3662, decolou na sua escuta. Está 3662, vigilância, subiu, mantém nível 390. É, vai subir, vai manter o 390, está 3662. O senhor puxa o estacionamento, chame táxi. Câmara táxi 3662, controle restrito inicialmente, nível de voo 3190. 3190 inicialmente, tá? 3662. Número 2 no setor, aguarde o início do táxi do Webjet. Após autorizar o senhor ao posicionamento, Avianca 6310. Ok, aguardando 6310. Uno 4, reporta localizador. Para 2014, reportará localizador, agora 604. Back mais a retaguarda com a cauda para o pátio 3, senhor. Liberar o setor para o pushback do Avianca na posição 01? Afirmativo, vai informar aqui. Gente, por gentileza, me volte a informação se será possível ou não. Afirmativo, 1 minuto. Vai efetuar então o push até o pátio 3, ok? Obrigado, senhor, grato pela colaboração. Avianca 6310, autorizado, senhor, push acionamento, chame táxi. Autorizado, push acionar, chamará para o táxi, Avianca 6310. M62 controle restrito nível 3190, chame centro Recife agora, frequência 12545. 12545 Recife agora, NRX 3190, graças, bom dia, boa noite, 3662. Bono 604, informe a sua proa. Tá interceptando, pra interceptar o localizador, Bono 604. O senhor abandonou a estar, informe a sua proa. Proa agora 070. Copa 083, now on the back, train turn the right, heading 240. Right, heading 240, Copa 083. Thank you. Papa 083, turn left heading 220. Left heading 220, Europa 083. Para o táxi web 6727, 143, 3 horas, Guarulhos. Guarulhos, 043, 3 horas, senhor copiado. Táxi aprovado via Juliette e Alfa, ajuste 1 no 0 no 4. Ponte de espera pista no 0, torre 1 no 8, decimal 95. Tenha um bom voo, Airbus 6727, grato pela cooperação, senhor. Bom prazer, amigo 14, Juliette Alfa, ponte de espera 1895. Muito obrigado, boa noite. Para o táxi, Avianca 6310 com 101 a bordo, autonomia 0240, alterna Aracaju. To the localizer, Europa, 0283. 1895, obrigado, boa noite. Salvador, TAM 3858. Prossiga, senhor. Existe a possibilidade de coordenar a saída a topo para a rota da Fortaleza? Meu perdão, senhor, eu não copiei a saída que o senhor gostaria de coordenar. Adolfo, ela fica mais curta pra gente. Copiado, Adolfo, irei coordenar com o controle Salvador que me pagou o Momo Frost, senhor. Aguarde um minuto. Muito agradecido. Opa 083, reduce to 170 knots. 170 knots, Europa 083, approaching localizer. Approximate localizer, Europa 03, may we follow it? Turn left, heading 120, report established, clear for our last approach and glide is not working. Copy, sir, left heading 120, now on the localizer, intercepted Europa 03, glide slope out of service. Jet 6727, contato radar, subiu mantenha nível 340. 6727. Papa 083, reduce for approach speed. Reduce in approach speed, Europa 083. Five miles to the outer contact tower, frequency 118.95. 18.95, Europa 083, obrigado, boa noite. pé questionamento, tá 3455, tá no gate 8. 3455, portão 8 autorizado, senhor. Puxa estacionamento, chame táxi. Tomarei. Salvador, tá 3858. Pushback e acionamento no botão número 3. Botão número 3, autorizado, senhor. Pushback e acionamento. Chame para o táxi. O controle aceitou a mudança de saída do senhor, senhor. Saída agora, decolando da pista no zero, curva esquerda, saída Adolfo. Para presumo 9. Saída 12 para Upper Zulu 9. Muito obrigado, irmão. Sim, senhor. Chame táxi. Assim eu falei. Solo Salvador, gol no 604, levamos, escuta. Gol no 604. Boa noite, táxi aprovado via Alfa. Reporte para ingresso na taxi Juliette, senhor. Aprovado via Alfa, chamará para ingresso na Juliette, Gol no 604. Taxiotan 3455, estamos com 104 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 20 de autonomia. Taxi Juliet, sir. Alfa, we hold short of Juliet, do Apatiro 83. 3455, por gentileza, poderia repetir as informações? Ativo, tenta aproximar o táxi 3455, estamos com 104 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas e 15 de autonomia. Copiado, senhor. Táxi aprovado via Índia e Alfa, QNH 1-0-4. Chame pronto para decolagem, posso esperar a pista no zero, torre, frequência 1-8, decimal 9-5, senhor. Tenha um bom voo, TAN 3455. Índia Alfa 1895, 1014-345. Correção, TAN 3455, táxi via Pátio, Juliette e Alfa, posso esperar a pista no zero, mil cuidado, senhor. Pátio, Juliette e Alfa. Uno 604, mantenha a posição, aguardando para ingresso na Juliette, senhor. A gente vai manter posição agora no 604. Comandou, muito boa noite. Avianca Brasil 6310. Avianca Brasil 6310, vigilância, submantenha nível 310. Para o 310, Avianca 6310. Sotor 3858, a bordo com 91 pessoas, autonomia de 3 horas e 40, alternando Teresina. Copiado, senhor, autorizado como número 2 no ponto de espera pistão 0, atrás do Airbus da companhia, que ingressa agora na Taxi Juliette, QNH-10-14. Ponto de espera da pista 10, chame torre frequência 18 decimal 95. Tem um bom voo, tá 3858. Seguindo as instruções, ponto de espera torre 1895. Obrigado aí pela ajuda, tá 3858. Boa noite, tá 3152, frente da informação hotel, nível 330 para Recife. 3152, qual o horário do plano do senhor, por gentileza? Ainda não tenho o seu plano na minha tela, eu já deveria tê-lo, uma vez que eu deveria ter os planos com 30 minutos de antecedência.